Vem, meu amor, vem com calma. No meu corpo se enrosca. Vem, minha flor, vem sem pudor. Em seus braços me mata. Vem, meu amor, vem com calma. No meu corpo se enrosca. Vem, minha flor, vem sem pudor. Em seus braços me mata. Dieta não foi feita da costela de Adão. É mulher diabo, é a própria tentação. Tieta, tieta, pelos olhos de tieta me deixei guiar. Tieta, tieta, no ventre de tieta encontrei o meu lugar. Tieta, tieta, os seios de tieta construí meu ninho. Na boca de tieta morri como um passarinho. Vem, meu amor, vem com calor. No meu corpo se enrosca. Cheia de tesão, é lua, estrela, nuvem carregada de paixão. Dieta é fogo ardente, queimando o coração. Seu amor mata a gente, mais que o sol do meu sertão. Vem, meu amor. Cheia de tesão, é lua, estrela, nuvem carregada de paixão. Dieta é fogo ardente, queimando o coração. Seu amor mata a gente, mas o sol do meu sertão. Dieta é fogo ardente, queimando o coração. Seu amor mata a gente.